temperar o prato. Tá mais preparado. Eu tenho que contar o 1,61. Todo 60. Ih, caralho, é o Cross aí! Salve, Cross! Solta. É foda que eu tenho que ficar levantando pra ler o chat ali, velho. Tem que arrumar outra solução pra isso. Colocar uma televisão aqui dentro, ficar teclando aqui. E fazendo som 24 horas por dia. Ou agora, hein? 1, 2, 3, 4. Agora vai dar certo. Thank you.